A editora Plug Me apresenta Cartas entre Amigos, sobre medos contemporâneos, de Gabriel Chalita e Padre Fábio de Melo. Livro original da Ed Ouro. Leitura Gabriel Chalita e Padre Fábio de Melo. Décima sexta carta. Há poema mais bonito que um gesto de amor? Até os iletrados são capazes dessa literatura. Meu querido Gabriel, adentrei meu templo. Suas palavras me conduziram. À medida que elas atingiam minha compreensão, meus pés reconheciam um território novo, delicado, à espera de conquista. Eu, em busca de mim mesmo, como queria Sócrates. Eu, sendo o que sou, mas diante da possibilidade de tornar-me outro, assumir-me com mais plenitude. Eu, ser em estado de vir a ser, como tão bem intuía a metafísica aristotélica. Eu, potência de um lugar que ainda não me tornei, porque ainda não ousei ir buscar. Nélida tem razão. A excelência humana só pode ser alcançada através da reflexão. O pensamento é um instrumento condutor da mudança. Por meio dele podemos experimentar seu poder de nos retalhar a alma, investigá-la em seus contornos, disfarces e verdades. O pensamento e a reflexão são os grandes responsáveis pelas superações que protagonizamos. No ofício de descrever os sentimentos do mundo, Nélida precisou receber retoques, processo natural de quem se deixa levar sem medo nos braços do grande e determinante pedagogo, o tempo. Ele, seu jeito tão próprio de ser e agir, e nós, com nossas atribuições tão específicas. Ele, sua sina de não permanecer, porque só conhece o destino de seguir. Nós e nosso desejo de fixar raízes, de prolongar o gozo do abrigo, da predileção, dos vínculos, porque sofremos de uma indigência original que nos foi legada. Meu querido amigo, o tempo é o invólucro da existência. Tudo o que fazemos e sentimos por ele é perpassado. Grandes medos nascem dessa condição. É natural que seja assim. Afinal, ele não sabe parar, não sabe retroceder. Lidamos com esse limite e isso nos assusta, nos amedronta. O amor que sinto e alimento está nas mãos do tempo. A criatura amada anda nos trilhos assustadores por onde deslizam seus vagões pesados. A mãe acompanha feliz os primeiros passos do filho, mas sabe que essa autonomia será também causa de preocupação. A criança presa aos braços ameniza o medo da perda, mas o movimento do tempo, expressão concreta em ossos que se desenvolvem, corpo que vai ganhando volume e destreza, é imperativo que ordena um novo jeito de cuidar. O tempo se mostra com seu poder de adoção, e a mãe, sem ter como negar, entrega-lhe nos braços o filho que até então pensava poder proteger por todo o sempre. O tempo e seus intervalos, o medo cabe em todos eles. Quando obedecemos ao vermelho do sinal que nos pede parada, imediatamente nos fechamos em nossos carros, crentes de que vidros indefesos nos protegerão do medo que sentimos. O menino e seus malabarismos tão cheios de erros não nos encantam, ainda que estejam tentando nos fazer sorrir. A roupa de palhaço, a purpurina improvisada, brilho que se mistura ao suor de quem sente a concretude da dureza da vida. Filhos que não sabem por onde andam os seios que os amamentaram. Meninos e meninas. Eles também estão com medo. Temem que nós não os reconheçamos como artistas que merecem aplauso. Moeda de pequeno valor, que condensa a metáfora de um reconhecimento temporário, valor que não compra a felicidade esperada, a vitória que nunca chegará. Em pequenos intervalos estão grandes medos. Outro dia encontrei uma senhora na sala de espera de um consultório médico. Os olhos revelavam uma apreensão imensa. ela tinha um resultado de exame nas mãos. Era a confirmação ou não do câncer do filho. O intervalo curto da espera era discrepante perto das demoras da alma. O destino do filho estava oculto em expressões que ela desconhecia. O jargão do amor não é o mesmo da medicina. Ela me olhou com calma e pediu que eu rezasse para que não fosse nada, que tudo não passasse de um engano. Não houve tempo para orações. Ao sair do consultório, ela se limitou a balançar a cabeça em minha direção. As lágrimas eram silenciosas. As mãos trêmulas anunciavam que o duelo com o tempo estava estabelecido. De um lado, ela, a mulher com o filho nos braços. Do outro, ele, o tempo com seus dentes de aço, pronto para devorar a carne, que é a morfologia do amor sentido, experimentado. A mulher corria na direção de seu carro. O exame nas mãos era uma sentença de morte que ela teria de comunicar ao seu menino. Tinha em suas mãos um curto intervalo de tempo. O tempo de chegar em casa e anunciar que o inesperado destino de morrer antes da hora se cumpriria. Meu amigo, morte não combina com juventude, corpo cheio de viço, destreza de andar longas distâncias. Aquela mulher sabia de tudo isso. A contradição estava embrulhada naquele pequeno envelope de papel timbrado. O pequeno pedaço de papel era a casa de uma verdade não desejada. E só aquela mulher transitava pelos cômodos tão cheios de susto e escuridão. O pequeno intervalo haveria de ter um fim. A palavra seria pronunciada. Teria de olhar nos olhos de seu menino e, em intervalos de outros novos tempos, decorar-lhe as feições, movida pelo desejo simples de nunca mais esquecê-lo. O tempo e seu poder de determinar partidas e chegadas, assim como o inverno se oculta em lugar que desconhecemos, para que reine soberana a estação das flores. Ao entrar no consultório, notei que o médico também sofria seu intervalo de medo. Ele estava desconcertado. Eu olhei sem medo de que percebesse também meu desconcerto. Ele se encorajou para me contar que não tinha sido fácil dar aquela notícia. Fiquei pensando no intervalo de seu medo. Abrir o envelope e identificar que a ampulheta já estava virada. Saber só. Mover-se em solidão no conhecimento não dividido. Aptidão médica de saber identificar as consequências dolorosas que estão escondidas em termos técnicos. O médico e seus medos contidos. Esbarrar na morte, na esperança da vida, nos recursos existentes ou no fim já anunciado. Sentir na solidão do peito a palavra que não está pronta, mas que precisa ser dita. Olhar nos olhos da mulher tão cheia de ansiedades e ter de dizer que seu filho morrerá em breve, que não há nenhum endereço a ser buscado, porque o tempo já não permite mais ter esperanças. Dizer o quê, meu querido amigo? O que fazer nesta hora? Que palavra buscar, senão o abraço solidário, o choro que nos congrega e nos coloca no prumo do mesmo medo? Tenho medo de ser hipócrita. Tenho medo de simular uma coragem que não possuo, uma resposta à qual não dê crédito. Medo da palavra que finge caridade, que simula acolhimento, quando na verdade o que existe é total e vergonhosa indiferença. Tenho medo de fingir uma fé que não professo, realizar um rito que não me envolve, que não me devolve, que não me transforma e que por isso não me oferece aos outros. Meu amigo, talvez seja por isso que eu ame tanto a poesia. Ela é um lugar especial onde as verdades humanas se mostram sem máscaras. O medo da dor, da solidão, da morte, da perda, tudo está tão à mostra nos manuscritos confessos. O poeta e sua revelação, a vida crua, real, ainda que em palavras, o poeta e sua transfiguração. Nele e a partir dele a humanidade alcança a hermenêutica, como se o fogo da verdade fosse novamente retirado do Olimpo e entregue aos homens. A poesia ameniza o peso dos medos, porque o amor resolveu fazer sua casa nos terrenos da linguagem poética. Há poema mais bonito que um gesto de amor? Até os iletrados são capazes dessa literatura. Meu caro amigo, recordo-me de já ter abordado essa questão em nossas cartas. O amor é o recurso que pode nos libertar dos medos. Saber-se amado é como ser recolhido em um poema. A palavra que ganha a confiança do poeta por ele se sente amada. Ela foi escolhida entre tantas. Tornou-se sagrada porque foi retirada do lado de fora. Era profana. Estava fora do templo da poesia, mas o poeta a elegeu. Com ela adentrou o templo santo de sua escrita. Teresa de Calcutá sabia disso. Buscou a natureza dos gestos poéticos e a desdobrou na caridade. Escreveu poemas em pernas doentes, desenhou versos em feridas abertas e em leprosos repugnantes fez literatura gestual. Amou sem medidas, espantou o medo, sorriu ao mundo um sorriso puro, simples, casto, santo. Teresa nos socorreu de muitos medos. Nela nutríamos a esperança de um mundo melhor. Naquela mulher de pequena estatura, o mundo se redimiu de muitos de seus pequenos medos. Acho interessante isso, meu caro Gabriel. A redenção que o Cristo realizou na história continua acontecendo através de pessoas que o encarnam no tempo. Nisso consiste o segmento cristão. Teresa foi outro Cristo. Descobriu nele um elo de continuidade. Atou suas esperanças no calvário de sua dor passada, no sacrifício que a história nos conta. E por meio de sua atuação presente, redimiu as dores dos calvários de seu tempo. Ela redime porque foi também redimida. Não age no impulso de seus motivos humanos, mas atualiza no hoje da vida a graça de Deus recebida. Graça sobre graça. A boa poesia segue no mesmo caminho, vive da mesma mística. Adélia Prado é socorro constante para os meus medos, assim como Teresa foi para os medos do mundo. Toda vez que a reconheço, confessa, humana, convencida do direito de chorar a menor de todas as mazelas, eu me encorajo para o mesmo. Adélia é religiosa. É texto que eu gostaria de proclamar no altar do meu rito, ao lado dos textos santos que fazem parte da tradição cristã. Ela também tem elo com a graça de Deus. É filha da natureza poética. Assumiu na carne o ofício de desvendar as maravilhas da terceira margem, como tão bem sugeriu Guimarães Rosa. Gabriel, a experiência poética é naturalmente religiosa. Ela desafia a cronologia. É o momento humano em que verdadeiramente esquecemos o tempo que nos envelhece e os intervalos que nos amedrontam. A poética nos resgata, nos redime, porque nos empresta um olhar diferente sobre o cotidiano que tem a pretensão de nos matar. É por isso que necessitamos tanto resgatar a natureza dos gestos poéticos. A vida só é suportável quando depositamos nossos pés sobre a seda suave de proteção que a poesia nos oferece. O embate contra o tempo nos desgasta e a melhor forma de vencê-lo é esquecendo. Como? Também quero aprender. Ensaio alguns movimentos de aprendizado. Aprendo na prática no momento em que rezo o canto que está afetado pela sensibilidade do poeta. Aprendo no momento em que olho para a história de Teresa e nela descubro motivos de felicidade que não cabem no relógio que leva em meu pulso. Aprendo no momento em que sofro o impacto de um texto que não me deixa perceber a realeza do tempo. Aprendo no concerto a que assisto, na voz que não me permite olhar para o relógio, na harmonia que me faz superar a prevalência das desarmonias do mundo. Aprendo toda vez que escuto a preciosa composição de Cristóvão Bastos e Aldir Blanc, Resposta ao Tempo. A canção que considero a mais bela de todas as canções de nossa riquíssima música popular brasileira. O poeta descreveu de maneira muito interessante a luta contra o tempo. Um diálogo de afrontas, mas todo perpassado pela força da riqueza poética. De um lado, o poeta e sua tentativa de vencer seus limites que a cronologia lhe impõe. De outro, o tempo e suas invejas e insultos. Respondo que ele aprisiona e eu liberto. Que ele adormece as paixões e eu desperto, e o tempo se rói com inveja de mim. Me vigia querendo aprender como eu morro de amor para tentar reviver. O último verso está cheio de contradições, lindas contradições. Morrer para tentar reviver é o que fez Jesus e o que aprenderam Teresa e Adélia. A morte diária, cotidiana, que o amor reclama. A morte que há na doação e que tem a vida em seu avesso. O tempo burlado, enganado, esquecido, neutralizado em seu poder de nos colocar tantos limites. O Cronos, tempo que passa, transformado em Kairós, tempo que permanece. A lição difícil que a mulher precisa aprender para que o filho não morra antes da hora. Para que um envelope e seu trágico diagnóstico não a impeçam de viver intensamente o tempo que lhe resta. Certa vez encontrei uma moça deprimida com o câncer do pai. Ela me contou que o diagnóstico recebido lhe dava apenas 3 meses de vida. Já haviam se passado 2 meses em que ela viveu trancada em seu quarto, mergulhada em uma tristeza sem fim. Eu a questionei. Você tem 3 meses ao lado de seu pai e escolheu passá-los trancada em seu quarto? Não seria melhor você entregar a seu pai sua melhor parte nesse tempo que lhe resta? Quantas pessoas não têm essa oportunidade? Perdem as pessoas que amam sem mesmo terem tido a chance de uma última palavra? Ela me olhou assustada, como se tivesse acordado para uma nova forma de enxergar o mês que lhe restava. Eu lhe pedi que mudasse a frase. Em vez de dizer, só tenho 1 mês ao lado do meu pai, ela diria, ainda tenho 1 mês para amar e ser uma boa filha. Ela aceitou o desafio. Encarou o tempo que lhe restava como Kairós e assim minimizou o peso do Cronos. Aqueles últimos dias foram dedicados aos gestos poéticos. O cuidado, o amor, o carinho fizeram com que as metástases não ultrapassassem os limites da carne. Elas deixaram de atingir a alma. Gabriel, muitos medos nascem desses intervalos curtos que nos restam. O fechamento no quarto foi uma resposta ao medo. Ela não queria assumir a realidade. Queria fechar-se em seu mundo. Queria negar a partida anunciada. Mas aquele gesto reafirmava ainda mais o poder opressor do tempo. Não sabemos quanto tempo ainda nos resta. Essa incerteza não pode ser motivo de medo, mas nos sugerir um novo posicionamento. Olho para minha mãe e concluo quanto eu a amo. Não sei quanto tempo ainda poderei tê-la sob o alcance dos olhos. Isso não me desespera, mas me coloca em estado de alerta. Não posso deixar o amor para quando amanhecer o dia. Não sei se ainda me restará outra manhã, outra oportunidade para amar. Por isso, amo no tempo que tenho. Amar é o mesmo que exercitar-nos na simplicidade. O amor não complica, porque seu único desejo é resolver. Ele nos conduz ao contexto de um querer simples, despretensioso, porque não sabe outra coisa senão nos ajudar a enxergar o único necessário. O caminho dessa simplicidade não é fácil. Requer lutas, requer combates. Gabriel García Márquez demonstrou isso ao dizer: tivera que promover 32 guerras e tivera que violar todos os seus pactos com a morte e fuçar como um porco na estrumeira da glória para descobrir, com quase 40 anos de atraso, os privilégios da simplicidade. A frase se refere ao célebre personagem Aureliano Buendía, do seu romance 100 anos de solidão. Aureliano amargurou uma solidão terrível ao longo da vida. O contexto da obra é a solidão partilhada, sina que a família carregava sobre os ombros. Meu querido amigo, há uma questão interessante nessa obra de García Márquez. Os nomes se repetem ao longo da história da família. A continuidade da solidão e da prevalência da poeira do tempo. Uma espécie de maldição que não pode ser quebrada. Sugestivo, não é mesmo? Parece ser a leitura de nosso tempo. quando percebemos que herdamos e legamos a solidão. Com ela vem o medo do tempo, de seus pequenos intervalos e das ausências que não podemos preencher em nós mesmos. O que nos resta? A natureza dos gestos poéticos, revestir a vida de ternura e encanto. Quem sabe assim a gente possa restabelecer uma nova ordem, um novo tempo. Macondo é o lugarejo onde os 100 anos de solidão são contados. Macondo parece sugerir um lugar que ainda não existe, mas que pode ser construído assim como o ser que somos em potencial pode ser transformado em ato. Queiramos Macondo, assim como Manuel Bandeira quis Passárgada. Queiramos a construção de um lugar que não é material, mas que tenha o poder de gerar uma nova postura humana, que nos congregue, que nos fortaleça para a aventura do autoconhecimento. Queiramos a poesia, o templo da reflexão, o uso da razão, o socorro do bom senso. Só a reflexão nos devolve o poder de retroceder no tempo. Só ela nos faz lançar luzes sobre o vivido. Só ela nos faz chegar ao aprendizado que nos qualifica como pessoas. Gabriel, continuamos unidos, nos sonhos e nas realizações. Continuamos empenhados nas construções que são feitas de tijolos, mas também nas que são feitas de palavras. O importante é ser um pouco de Adélia, um pouco de Teresa, ofícios que nascem de uma mesma fonte, mas que são exercidos em lugares diferentes, a mesma causa trabalhada a 4 mãos. Meu amigo, quando o cansaço da vida nos abater, quando o peso do tempo insistir em nos retirar as forças da reflexão ou da ação, sugiro que você se recorde da definição bonita que o poeta encontrou para dar ao tempo na conclusão final da música que mencionei. No fundo, é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso. E ele não vai poder me esquecer. Sigamos, esquecendo e recordando, vencendo no que podemos, perdendo do jeito certo, sempre. Com minha bênção, Padre Fábio.